O nosso tema de hoje é os discípulos de Jesus. Então, todo mundo já ouviu falar dos 12 apóstolos de Jesus, 12 pessoas que ele arrebatou na caminhada dele, quando ele veio colocar para nós o seu ensinamento. Esses 12 apóstolos não foram pessoas que simplesmente ele encontrou no caminho e convidou. Nós sabemos que o plano espiritual, ele se organiza com bastante antecedência. A própria vinda de Jesus foi precedida de vários outros emissários preparando a chegada dele, narrando que viria então o Messias, trazendo a boa nova, trazendo a esperança. E lá no plano espiritual, eles se organizaram para sua vinda, já tratando com essas pessoas para que pudessem, junto com ele, formar essa união de transmissão desse ensinamento e principalmente de continuidade. A gente sabe que a vida de Jesus foi bastante curta e a pregação dele mais curta ainda. A gente tem as histórias que contam que ele começou a aparecer por volta dos 30 anos. Foi tão contundente o que ele falou que realmente não durou muito tempo. Ele veio trazendo ideias que já naquele tempo elas batiam de frente com o poder dominante, com a crença que dominava aquela civilização. Então os discípulos dele, além de acompanharem ele, além de deixarem o testemunho dele escrito através dos evangelhos, eles também permaneceram no dia a dia após o desencarne dele, mantendo acesa essa chama das suas ideias, do seu pensamento. A gente hoje, tanto tempo depois, a gente ainda se beneficia dessas ideias. Sempre que a gente precisa, a gente pega lá o evangelho e folheia e procura algum ensinamento. E por incrível que pareça, todos eles são atuais. Todos eles vêm falando de coisas que nós ainda precisamos saber, precisamos aprender. Nessa história toda, que é bastante importante porque ela nos dá a nossa base para hoje, nós, a nossa cultura, ela é uma cultura cristã. Outros povos no nosso mundo, eles têm outra crença. Mas para nós, o que importa é a cultura cristã, é o ensinamento do Cristo, que a gente representa ele de várias maneiras, da maneira como fica mais adequada para nós, né? E nessa nossa cultura cristã, ela se baseia em tentar seguir os preceitos que ele deixou para nós. Foram várias. Apesar do curto tempo, como eu disse, que ele viveu entre nós, ele deixou um legado muito grande, que até hoje ainda serve de base. E até hoje a gente ainda está tentando trazer para dentro de nós, usar isso para nos melhorarmos, para nos aproximarmos dele. Nessa cultura cristã, ela nos ensina principalmente o amor. Ele veio num período onde ele foi considerado o mestre do amor. Porque os homens viviam muito em guerras. Ainda se vive bastante hoje. Mas se aprendeu muito desde aquele tempo. Então, se costuma dizer que foi a era do amor. 2000 anos em que nós tivemos batendo forte esse ensinamento. Que devemos amar ao próximo, porque somos todos iguais, para que possamos juntos evoluirmos, Se estamos aqui nesse planeta hoje, um planeta de aprendizado, um planeta de provas ainda, e de um certo sofrimento, é porque nós precisamos aprimorar, então, o que tem dentro de nós, nesse sentido de amar. De fazer com que esse sentimento, o mais nobre, por natureza, ele possa ser manifestado. O que se quer é que se aprenda com isso e se consiga realmente olhar as demais pessoas como pessoas iguais a nós. Pessoas que têm as mesmas necessidades, as mesmas vontades, os mesmos gostos e que por muitas vezes tantos outros que a gente tem uma facilidade para julgar e para apontar o erro, mas somos todos iguais. Aquele quando erra, ou quando nós erramos, ainda nós erramos porque a gente não sabe. A gente ainda não compreendeu a verdade do que estamos fazendo, ou do que estamos vivendo, ou de quem realmente somos. Nós levamos a nossa vida como se ela tivesse uma duração de no máximo 100 anos. E esquecemos que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Que somos hoje o melhor que o nosso Espírito conseguiu chegar. E ainda assim nós conseguimos perceber em nós várias falhas. Várias coisas que merecem ser olhadas com mais atenção por nós. Os discípulos de Jesus, que é o tema, ele poderia ser encaixado para nós. O que nós precisamos fazer para tornarmos discípulos de Jesus? Para podermos viver um pouco mais aquele ensinamento que ele nos deixou, nos aproximarmos um pouco mais dessas verdades e passar realmente a compreender vivenciando tudo isso. Então, tem uma frase dele no Evangelho que ele diz que aqueles que vierem depois dele, se não esquecerem a si próprios, não conseguem seguir o que ele deixou. O que ele quer dizer com isso é que aquela atração que nós temos, material principalmente, de querermos tudo para nós, seja o nosso conforto, seja o nosso prazer, a nossa satisfação, se a gente não começar a esquecer um pouco disso e começar a olhar mais para os lados, para aqueles que estão junto com nós, a gente não se aproxima dele como a gente realmente precisa se aproximar. Tem uma mensagem que foi recebida aqui na casa, e agora quando eu estava ali em cima, eu estava lendo ela, e achei ela bem interessante para o nosso dia de hoje aqui, para o nosso tema. O título dessa mensagem é Busca. E ela diz o seguinte, ela foi recebida agora em março, já tem 2 meses. Encontrareis no dia a dia projetos, dúvidas, anseios, frustrações e alegrias. O olhar é que tem o poder de modificar cada situação penosa em oportunidade, cada dor em gratidão pelo aprendizado oportunizado. Somos protagonistas do nosso próprio viver, compreendendo que tudo tem que ser percebido de maneira positiva. É aí que demonstramos nossa fé e sabedoria. É assim que passamos a sentir a verdadeira felicidade em cada momento. Nossa vida será aquilo que nos propusermos a que ela seja, de acordo com nossas crenças, sentimentos e emoções, percebidos em cada pequeno degrau que conseguirmos visualizar como mola propulsora de encontro consigo mesmo e com o Pai. Eu achei interessante, né? De repente, não bate igual para todo mundo, mas nessa frase, ele diz que a nossa vida será aquilo que nos propusermos a que ela seja. Então, muitas vezes a gente Por costume, a gente reclama da vida, né? A gente diz, não está bom. Porque a gente olha, de repente, o vizinho está melhor, né? Está numa situação melhor que a nossa. Ou aconteceu alguma coisa, uma só. E que nos deixa com esse sentimento de que não está bom. Mas a vida é aquilo que nós nos propusemos a que ela seja. Então, se não está bom, cabe a cada um fazer um movimento para que ela se modifique. Se fala em destino, que destino é alguma coisa que já está determinada, o destino ele é traçado a cada instante. A cada escolha que a gente faz, a gente vai dando a direção que a nossa vida está tomando. Então, está sim na nossa mão as escolhas que nós vamos fazer e os resultados que nós vamos obter. Do nosso lado, nós temos todo o apoio possível. É só a gente ter a vontade, a partir para a ação, que o amparo ele existe completamente. Então, ele está sempre conosco, nos apoiando. Seja se a gente quer fazer uma coisa certa ou errada, ele está ali do nosso lado. Ele nunca falta. Mas quem tem que fazer essa caminhada é cada um de nós. Buscar esse lugar onde a gente quer chegar.